3, 2, 1, parte da pata, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, em 1 no 8 decimal, 6, 12, o ajuste no 0 no 7, bom voo. Para o táxi, o TAN 3517, POAB 113, 3 horas e 45, alterna com fim. TAN 3517, taxia via Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. 17, Indy Alpha, ponto de espera da 10, 1862, obrigado, bom dia, bom trabalho. Dragon 980 is clearing runway 10. American 980, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Okay, report for Juliet, American 982. Eu vou com a 208, autorizado o pouso, pistão a zero. Pouso, pistão a zero, com a 208. Solo, trip 5514 está pronto para o táxi com 4 horas e 20 de autonomia, POP de 6060, alternando Salvador. Trip 5514, taxia via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre 118, decimal 612, ajuste no 0 no 7, bom voo. Ok, via Indy Alpha no ponto de espera, Torre 118 mesmo, 5514. Solo, TAN 3153, está no 5, puxa, vai estacionamento. TAN 3153, só um instantinho, 05 para iniciar, na minha escuta, aguardando, por gentileza. Aguardando. TAN 3517, aproximando o ponto de espera da 10, resolve o tráfego nacional, pronto. TAN 3517, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, 3597 da 12. Azul 4208, no solo 10, livre direita, chame solo 121 na decimal 9. 19, obrigado, 4208. Oi, Pablo. Salvador, muito bom dia, Azul 4208, livrando sua escuta. Azul 4208, bom dia, taxi via Alfa, reportando-se a taxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando-se a Juliette, 4208. TAN 3153 totalmente pronto, 05? Afirma. Está livre o push back acionamento, reporta táxi. Vai, reporta táxi, 3153. Ani, Ani, pronto, TAN 3507. TAN 3517, site autorizado da colagem, pistão no 0, vento 350, grau 022. E iniciando então, TAN 3507. Torre ao 5514, próximo ao ponto de espera da 10. Torre 5514, mantém a ponto de espera da 10. Mantém, 5514. Romeu, autorizado. atrasado da colagem, dá presente, vento 360 graus, 03 norte. São 3517, decolado 1-1, no chão controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. 5514, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, 5514. Mike Juliette Romeu, decolado 1-2, chame controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato. Bom dia, o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado 1-7, na sua escuta. Romeu, litoral 500 pés. Litoral 500 pés, Romeu, na escuta permanente. Controle é o 335 no 7, bom dia, 2000 na Armor. Hey, Roger, American 92, cleared in Juliet to the gate after TAM is clear. 11, gate 11, ok? Gate 11. Solo Alpha cargo 9832, posição 3, para o pushback e acionamento. Alpha 9832, no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Foi canal 93, Alpha cargo 9832. Juliette 03, ao portão. E aí, Juliette? 03408. 5504, autorizado decolagem, pistão 0, vento variável. Tá iniciando 5504. Solo TAM 3153 para o táxi. 146 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Campinas. 3153, após o parqueamento do Embraer da Zuno 03, taxi via pátio principal Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 097, um bom voo. Após o Zoo parquear, a gente vai via parte de Alfa 186. Obrigado. Boa semana, 353. Controle é o 5514. Trip 5514, contato radar, sul para 130, saia da Conde. 5514. radial 3153, até a próxima ponte 0 da 10, está pronto. Sam 3153, a linha Edecola, pistão 0, vento 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4357, chamo Centro Recife no 288, alterno 260. Centro Recife no 288, alterno 260, obrigado, bom dia. Centro 3153, já falar 219, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 3153. Para o táxi, táxi a cargo 9832, 2 a bordo, 2 horas e 40, alternando Natal. Táxi 9832, táxi a via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1, 1 no início decimal meia, 12, um ajuste no 0, no 7, um bom voo. Ok, parte o Indy Alpha no ponto de espera 286. Táxi 9832, obrigado, bom dia, bom trabalho. Papapá, mais 10 mil, livrou a linha do litoral e vai ingressar na paralela à altura do Iguatemi. Autorizado. Trato. bom dia. Alfa Cargo 9832, está próximo ao ponto de espera da 10 pronto. Alfa 9832, muito bom dia. Linha E decola pistão 10, vento 360 graus, 022. A linha decola da 10. Alfa Cargo 9832. Papapá, mais filete meu, tá alisando a paralela e vai com o plano da BR-324, altura da Fazenda Grande. Mais filete meu, autorizado. Controle, 120 decimal 8. Dois, zero, oito, bom dia, bom trabalho. Exatamente. Controle Salvador, bom dia. Apta cargo 9832. Apta 9832, contato radar, voo para o 370, sai da PUCA. 370 PUCA, 9832. Possibilidade de voarmos direto, Jambo? Apta 9832, aguarde toda a ação. Obrigado. Obrigado, Jambo. Aí, Lorenzo. Dando 3153, chame o centro Recife, 1251, altera 136, 125. 251, 3325, tá 3153, Bahia. frequência 9832, chame Recife na frequência 126, decimal 85. Recife 2685, bom dia. Bom dia. Bom dia, Azul 4208, Ciente da Lima, autorização, Recife 370. Azul 208, bom dia, informação Lima confere, Recife nível 370, via Perusque 58. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5173 no transponder. Pesado Recife, nível 370, quilômetro 10, primeira curva esquerda na Puca, transição Caju, segue pela Peruíche 58, controle 20, cima 8, transponder 5173, azul 4208. Correto, confirmando portão 03. Afirmativo. O 3 chama para um puxo de acionamento, azul 4208. Chamará. Controle, opa, pá, pá, pá, Mike Zilete Romeu. Prossiga, Mike Zilete Romeu. Tá livrando acesso norte, aqui é acesso a BR-324, comprou de Camaçari, mantendo 507. Gente, Mike Zilete Romeu autorizado. 5514, serviço radar terminado a 6 milhas de Conde, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120355 no posto. Papapá, Max Lete Romeu. Prossiga, Max Lete Romeu. Tá em Águas Claras, senhora. Autoriza o cruzamento da 17 e da cabeceira 28. Max Lete Romeu, chamei a torre. Boa noite, decimal 6. 18 meia, grato. Torre ao Papapá, Max Lete Romeu.